9-4-0, Pocitade número 8. São 8 livres, chame táxi. Fono 940, tá com Fono 38 a bordo, 4 horas de motor 6 de autonomia, alterna com... Passado via Pátio Índia, 1862 no ponto de espera, ajuste no 0 no símbolo, 940. Autoridade Pátio, 1862 no ponto de espera, com o 940. Comodoro 273, posição 03 para o pushback de saneamento. Esse é 3, aguarda um instante que puxa. Guardando. C3, companhia vai liberar, de aguarda, a porta está livre. E após liberação, está livre, Bono 273. Salvador, boa noite. 940, tá com a espera da pista. Lua 940, autorizada na ida pela pista 10, vento 160, grau 05 nocha. Autorizada a linhagem pela pista 10, boa noite. 940. Decolada 45, chama o controle no 208. 208, boa. Salvador, muito boa, é o gol no 940. Gol no 940, contato radar, sobre 360, sobre Bael. 360, Bael, 940. 086, 1015 o ajuste, tá livre no 273. Livre no ponto 0, 186, no 273. Próxima ponte espera, pronto, do Moro 273. Com 273, ali mantém pistão zero. Ali é manter, pistão zero. Nove 40 da presente, Leda. Leda da presente, voo no 940. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus, 04 nós. Autorizado a decolagem, como 273, pistão no zero. Boa noite, é o 1884. Boa noite, 884, despegue nível de voo 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, 1884. Decolar 249, chame o controle 1208. 208, boa noite. Controle, boa noite, gol 1273. Gol 1273, contato radar, sigla 360, saia da Dael. 360 na Dael, gol 273. Romeu, Mike Eco Juliette, você mantém no Big Voo 080, chegada mais, amor. Divertida, Mike Eco Juliette. Luna 940, chame Recife, 125, Luna Alterno, 13325. Simona 3325, boa noite, 940. Você está no nível de voo 050, Mike Eco Juliette. Olimpo 01, você está no nível de voo 060, chegada Mari. Gol 1273, Samir Recife, 125, 1 Alterno, 13325. 25, 13325, gol 1273, boa noite. 1984, desço para 2 mil pés, QNH 095, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Para 2000.0195, portaria estabilizado no 884. Olimpo 01, desça para 4 mil pés, QNH 095. Controle de Salvador, muito boa noite, 1776 da Gostinho da Quebec. Dona 776, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari, foi solicitado pelo Centro Recife, redução 259, confirme. Afirmativo. 776. SMAP, Núvito, Barbacena, pós conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5125. Acende autorizado 380 Galeão, decola da 10, curva direita, posta Leda Bridge. Após Tampros Ludesa tem SMAP, confirma após SMAP, por gentileza. SMAP, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúvito e após Bravo Bravo Charlie. Acende após SMAP então Lúvito e após Bravo Bravo Charlie, para o 3197. Tempo de Leste, na Três Tocas. Olímpio 01, 2 para 2 metais, que é negado 0 no 6, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Doma 776, reduz a velocidade para 2109. 2109, 1776. Vamos ao número 4 na aproximação, Doma 776. 7776. Doma 884, estabilizado no localizador. Doma 884, completo sinal, chame torre 118, decimal 6. 186. Marco Juliette, desce para 3 metais, que é negar no 0 no 6. 3 mil, bom no 0 no 6. É, Mike, é tudo Salvador, boa noite, é o Gol 1884, estabilizado no ILS, contra a embaixada travada. Gol 1884, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento no 60 grau, 07 nós, QNH, 10 no 6. 10, 16, 1884. 1-3-1-9-7. 1-7, livre, chame o táxi. Ele chama pro táxi, 3-1-9-7. Tóquio, Marquinhos Juliette. Marquinhos Juliette, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 090. Seu limite é a magnética 135 de Sintra. Esquerda, 090.